raio rock, reque de guedê, tela de cinema, falo japonês, reque de guedê, falo jaguelô, abre speaking, reque de guedê, falo finlandês, era o gogô, falo e era inglês, era o britante, reque de guedê, era o raio rock, era o jaguelô, falo em alemão, falo japonês, o rei do rock.